Nossa questão são princípios, interpretação de princípios. Lembrando sempre que esse ponto que nós chegamos à conversa aqui, do quanto essa cultura de um determinado grupo afeta a leitura, né, a interpretação, a justificação, enfim. É um ponto que um grupo de teóricos do direito, pessoal que fala de hermenêutica é uma palavra esquisita, né? Hermenêutica vem da mitologia grega de Hermes, que era filho de Zeus. Na mitologia romana é Mercúrio, o deus que tem asa nos pés. O símbolo da ronda, inclusive, era um pé com asa. Hoje é só asa, está mais moderninho. Pé com asa em referência a Mercúrio, para dizer que é muito rapidinho, que era ágil. Por ser ágil, ele acaba sendo associado ao mensageiro de Zeus. E por tabelinha, ao deus do segredo. Porque aquilo que Zeus sabe enquanto você não sabe é segredo. Segredo é sempre segredo revelado. Segredo só se mostra como tal porque é algo que agora você sabe, mas antes não sabia. Nasce no momento em que deixa de ser. Eis é. Hermenêutica seria a arte, portanto, de desvendar um segredo. A arte de revelar um segredo. A arte que era a arte de Hermes. Ora, onde estaria o segredo? Hermenêutica é uma palavra que vem da teologia do século XII. A ideia de que nas Sagradas Escrituras há uma verdade, uma única verdade. O que verdade? Para ser verdade só pode ser uma, não pode ser duas, três, quinze, vinte, uma. Há um sentido único nas metáforas da Bíblia. O problema é você descobrir qual é. Apostaram no seguinte, que se 50 leitores seguirem o mesmo método, chegarão a uma única interpretação correta. É uma teologia do século XII que tentava criar método para ela mesma. Na crença de que método é algo capaz de nos fazer ler alguma coisa e, em seguindo o mesmo método, entender a mesma coisa. Essa é a ideia de método da hermenêutica. Diferente de método da ciência. Método da ciência fala de teste, de verificação, de uma forma de transformar empiria, algo que você verifica, algo que se dá aos sentidos, transformar em algum discurso que você possa afirmar verdadeiro aquilo que é percepção dos sentidos. A hermenêutica é método, mas muito diferente. Muito diferente. É método com arte de revelar segredo. O método, na verdade, descreve muito mais uma estética do discurso do que propriamente define um resultado. Dou um exemplo. Sabe livros de direito que falam de hermenêutica que vão dizer que métodos hermenêuticos, método sociológico. É o cara que, quando decide, usa argumentos, valores sociais. Cita valores sociais como argumento. Método lógico, procura não ter contradição no que afirma. Método teleológico, fala de um telos, de uma finalidade a ser atingida, de um fim. Método teleológico você interpreta já pensando num resultado. E assim vai. E assim vai. O problema é que eu já fiz esse teste, assim, sem exagero, mas você pode fazer também várias vezes. Eu peguei grupo de alunos, porque eu adoro usar alunos como cobaia, é muito divertido isso. Você pega grupo de alunos, coloca o mesmo caso e diga para os alunos, o seu grupo resolverá pelo método sociológico, o seu pelo método histórico, o seu pelo teleológico, e vai, tantos métodos assim que você falou sobre eles, as pessoas leram sobre o método e tal. Curiosamente, as decisões são muito parecidas. Só muda a forma como o discurso, o resultado é o mesmo. Aí você pede para mudar. Você que agora fez pelo método lógico, faça pelo método teleológico. E se mantém exatamente a mesma coisa, ou seja, método não afeta nada. Nada. É um método que não funciona, que não é método. É só estética. Só estética. Olha, a hermenêutica disse, então, a hermenêutica contemporânea, a hermenêutica que na verdade, nasce no século XIX, por um camarada alemão chamado Schleiermacher. Olha que coisa horrorosa. Difícil falar o nome sem cuspir. Há outro autor que, discípulo dele, acabou se tornando a maior referência porque, digamos, pega a obra de Schleiermacher e melhora bastante, que é Gadamer. O Gadamer, ele parte de uma perspectiva de que toda interpretação, toda hermenêutica, nada mais é do que a reprodução em dois sentidos, em dois grupos, em dois campos de análise. Sim, porque para ele a hermenêutica é descobrir um segredo que não está no texto. O segredo está na cabeça de quem produziu o texto. A boa hermenêutica, no final das contas, descobrir o que o autor do texto exatamente quis dizer quando escreveu esse troço. O Schleiermacher queria isso também para interpretar a Bíblia. Ele era teólogo. Ele queria dizer, pensando Bíblia não como o que Deus escreveu, mas Bíblia como escritos produzidos por um povo, numa língua que não é a nossa, com textos aos quais nós temos acesso que é pura tradução, e saber que havia um sentido muito particular em cada palavra de acordo com a estrutura linguística daquele povo. Imagina se hoje você escrevesse um texto que porventura fosse interpretado daqui a 2000 anos. E você escreve no texto expressões do tipo, a vaca foi pro brejo. Imagina para quem não... É como você sabe, a vaca foi pro brejo, quer dizer, deu tudo errado, mas... Imagina alguém daqui a 2000 anos que nunca ouviu esse troço. Diz para o americano, the cow went to the swamp. Viu o que ele... Como assim? E o que que aconteceu? Então eu peguei o carro e tentei chegar até a casa dela, mas aí a vaca foi pro brejo. O que que vaca tem a ver com a história? Brejo, que brejo, não tava na cidade? É um sem sentido absoluto. E assim tem várias expressões nossas. Não é? Vou pro rock. Imagina alguém daqui a 2000 anos ouvindo isso. Vou pro rock. Que mané rock? Que rock? Não é forró? Você está dizendo que... Ora, então que é um contexto que é linguístico. A estrutura da linguagem. Que é histórico. Se você investiga essa história, você descobre um pouco melhor o que eles quiseram dizer. Mas tem um segundo que é psicológico. É cultural. É por que aquele povo produziu esse texto do jeito que produziu. Por que falar desse tema naquele momento, naquele instante? A estrutura linguística você pode até conhecer. Quanto mais você compreender a história do povo, a língua, a estrutura da língua, mais claro fica o texto para você nesse aspecto. Quanto ao segundo aspecto, você também pode melhorar a sua compreensão. Mas em última instância, o último dos bastiões de compreensão depende da pessoa que interpreta. Saber os motivos que levaram a pessoa que escreveu a escrever o que escreveu. Aí é impossível. É impossível. Porque as pessoas são mortas. Ainda que estivessem vivas, é preciso saber o que a pessoa sentiu quando escreveu aquilo. O que ela sentia, o que a afetou para escrever. É, em última instância, impossível. Você chega perto, mas exatamente no ponto não chega. A hermenêutica vira essa arte de desvendar o segredo em dois campos. Um segredo que é linguístico, um segredo que é psíquico, que é psicológico. Ou de uma psicologia social, de um psiquê, de um eu que é socialmente construído. Olha, veja que é muito diferente você falar de estrutura lógica de texto. Se há uma lógica na hermenêutica, é a chamada lógica substantiva. A lógica substantiva é muito diferente da formal. A formal é matemática, é conjunto. A substantiva não. A lógica formal quer dar um resultado tal qual a matemática, que vale aqui, agora e sempre. A lógica substantiva não. A substantiva é do aqui e agora, é da singularidade. Um bom exemplo para comparar as duas é o que acontece em romance policial. Todo romance policial joga com duas lógicas. É assim que se escreve um romance. Um bom exemplo. Chega um padre na cidade do interior. A cidade do interior sabe como é que é? O padre, o gerente do Banco do Brasil, são todas autoridades da cidade. O padre chega. A cidade está há muito tempo sem padre. Vamos fazer uma festa para o padre. A cidade tem outras autoridades. Dentre eles, o comendador. É muito legal a cidade do interior com um comendador. Sei lá o que é um comendador, mas o cara é o comendador e todo mundo, o senhor comendador. Figura guardiã da moral, dos bons costumes, da nobreza da cidade interiorana. Tem também aquelas, as quase freiras, freiras frustradas, as irmãs tal qual no romance de Dias Gomes, O Bem Amado, as irmãs cajazeiras, as carolas da cidade, solteironas, convictas, insuportavelmente fofoqueiras, servem como jornal da cidade, é o Diário Oficial. Beijosa. Na festa, o padre ainda não chegou. Chega o comendador, as cajazeiras. Como vai, comendador? Muito bem, as senhoras, como vão? Ah, muito bem, graças a Deus. Você já viu o novo padre? E o comendador, orgulhoso. Não só o vi, como fiz questão de ser o primeiro a me confessar. Tirando onda, as pessoas relaxam, vocês pensando em festa, eu já fui na minha contrição de pecador, cumpri meu papel cristão. E ela só, como? Dá um tempo, chega o padre. E as irmãs, ô padre, tem gostado da nossa cidade? Muito bonita, agradável, aprazível. E as pessoas da cidade, já conheceu muita gente? Olha, eu conheci pouca gente e ainda assim as poucas que eu conheço, é muito pouco para falar das pessoas. Agora, uma coisa que eu posso dizer, e sem revelar segredo de confissão, é que a primeira pessoa que se confessou comigo era o assassino. Qual é a conclusão que você chega dessa história? Premissa maior. O primeiro a se confessar, o assassino. Premissa menor, o comendador. O primeiro, conclusão, comendador assassino. Lógica formal. A pessoa logo ferrou. A lógica substantiva é o do cara que... Vem cá. Quem garante que o comendador foi de fato o primeiro a se confessar? Quem garante que o padre disse a verdade para ela? Sim, porque o padre pode estar só querendo encher o saco delas, chocá-las, porque não vai com a cara delas, para chamar de hipócrita por tabelinha. Quem garante que o comendador não estava mentindo? Só para tentar também se impor sobre as três. Isso não tem garantia de nada. A lógica substantiva é aquela que procura compreender causas, efeitos, as singularidades. A lógica formal trabalha com afirmações. A substantiva não tem afirmação. Nada é certo ou errado. Tudo é razoável, aceitável e inaceitável. Eu preciso construir a razoabilidade de cada afirmação. A aceitabilidade de cada afirmação. Hoje, há uma lógica na interpretação dos princípios, que é muito mais a lógica substantiva do que a formal. Lógica que é a da hermenêutica, que pensa muito mais na razoabilidade de determinada afirmação. Da afirmação que diz que determinado princípio é aplicável àquele caso. Da afirmação que diz ser aquela apontada a consequência mais adequada para a aplicação daquele princípio naquele caso concreto. Um juízo que é de aceitabilidade. Aceitabilidade. O engraçado é que tem outra área do direito que também fala no aceitabilidade, mas que ignora esse aspecto psicológico. Pensa em razão. É a chamada teoria da argumentação. As duas teorias convivem hoje. Ou você adere à teoria da argumentação ou à teoria hermenêutica. São os dois que dominam. Se você quer um mapeamento acadêmico disso, autores do Rio de Janeiro estão muito mais para a teoria da argumentação. São Paulo está rachado, mas a maioria ainda vai para a teoria da argumentação. O pessoal do Rio Grande do Sul e parte do Nordeste, todos da hermenêutica. A hermenêutica domina o Sul. Lá é uma fortaleza de hermeneutas. É por isso que no seminário nós vamos trazer muita gente do Sul, que aqui é mais afetado por Rio e São Paulo. É um discurso diferente. Ora, quando falam de razão, eles dizem, a decisão valerá dizer que esse princípio é aplicável assim nesse caso, porque é razoável, porque é aceitável. Aceitável para uma comunidade de intérpretes. Comunidade de intérpretes que dialoga racionalmente. A decisão que justifica é a decisão racional. Pessoal da hermenêutica, a decisão que justifica não é a decisão racional. Porque não existe razão. Razão nada mais é do que aquilo com o qual você já está meio que predisposto a concordar. Porque a razão já é uma relação de causa e efeito entre as coisas, uma relação de sentido e valor entre as coisas, uma linguagem que já ordena o mundo, linguagem que já está em você. Aquilo que você diz que é racional, nada mais é do que só a lembrança desse código que já está em você. O que você diz ser racional, só é racional e às vezes só é aceitável para você. Para você. É uma denúncia. Os autores da teoria da argumentação querem uma decisão que tenha validade universal. A hermenêutica diz, nunca haverá validade universal. Vale para o grupo, porque o grupo acha certo. Compreenda os valores do grupo, essa psique social. Compreenda os valores do grupo, que você compreenderá porque as pessoas interpretam do jeito que interpretam. É por isso que esses aspectos de dominante e dominado, essa sociologia do campo, ela é importante para você compreender, afinal de contas, por que as pessoas dizem que esse princípio é dessa forma, nesse caso concreto. Decisões são muitas vezes construídas singularmente, a partir de casos singulares. Quanto mais você compreender o caso que dá origem e que a partir daí as pessoas só repetem por inércia, mais evidente, mais claro aparecerá, não é? Digamos assim, os reais motivos, os motivos que é de uma razão afetada, de uma razão que você já estava predisposto racionalmente a percebê-la, a concordar com ela. Fica muito mais evidente no primeiro caso, sobretudo nos argumentos que são apontados, na disputa de argumentos que prevalece. Uma vez prevalecido, vira uma referência para ser só reproduzida daí para frente. Só reproduzida. Não é? Como, a partir de uma perspectiva muito mais hermenêutica do que propriamente argumentativa, os princípios têm sido tratados do artigo 37 por tribunais, à la STF. O primeiro deles é o mais simples e o que dá menos trabalho, que é legalidade. A legalidade é visto muito mais por uma conceitualização negativa. Não se diz lá muito bem o que é legalidade. Diz-se o que não é legalidade. Você não obedece legalidade quando a ação de Estado não é uma ação cuja liberdade de agir seja fundado numa norma jurídica qualquer. Norma jurídica qualquer. Quando eu digo norma jurídica, leia-se. Norma jurídica no sentido formal. Alguma norma que tenha passado pelos trâmites formais para sua existência. Ou lei que tenha passado por processo legislativo. Ou portaria, ato normativo, mas que tenha cumprido todo o ritual legal previsto para a criação de portaria, de ato normativo. Não é norma no sentido comando do chefe. Não é norma informal. Ainda que socialmente seja muito forte. Ainda que socialmente ela seja de fato muito obedecida dentro do campo. A legalidade é atendida pela existência da norma formal. Norma essa que cria um campo de liberdade, campo de liberdade esse, que é causador. É uma condição de possibilidade de você ter agido perfeito o que fez, da forma como fez. É claro que há algumas situações limites nessa questão da legalidade. Por exemplo, do ato praticado, baseado numa norma, norma essa, inconstitucional ou nula. Adota um princípio da presunção de validade dos atos administrativos e estende isso a uma presunção de validade das normas. Entende-se que você atende o princípio da legalidade, ainda que a lei, a norma que você utilize, seja norma nula. Desde que não declarado nulo. Desde que não tenha havido nenhum ato também formal que tenha declarado ou, enfim, alguns dizem constituído, como quem diz, a nulidade só existe depois que é criada alguma coisa. Enfim. Ainda que, não é, constituída ou declarada, enquanto não houver, está atendido o princípio da legalidade. Legalidade vem discutida sempre com outro argumento para falar do servidor, não da máquina. entende-se que a máquina agiu bem, cumpriu a legalidade, por presunção de validade das normas. Quanto ao servidor, boa fé. Boa fé. Essa boa fé, veja, é uma verdadeira presunção de boa fé. Não precisa provar que você obedeceu uma norma de boa fé. Eu digo que você não atendeu à legalidade quando você, sabendo que a norma é nula, ainda assim agiu conforme ela, e eu tenho que ter provas de que você sabia e agiu de propósito, né? Sem isso, não há como negar a boa fé. Boa fé, presunção de validade, são citados como princípios. Princípio no sentido de fundamento primeiro. Princípio no sentido de algo que não precisa ser provado. Ao contrário, o oposto disso é que precisa ser provado. É preciso ser provado de forma formal, por órgão competente, de que de fato a norma não é válida. É preciso ser provado por produção material de provas de que de fato não houve boa fé. Fora isso, tudo é presumido. Tudo é presumido. Veja que atender a legalidade é fácil. É simples. Um caso muito curioso de constante não atendimento à legalidade e anulação de atos, mas sempre sem responsabilização do servidor público, é quando há uma lei e essa lei possui um decreto que a torna aplicável. O poder do chefe do executivo, e decreto é ato típico de chefe do poder executivo, o limite para você poder decretar é exatamente os limites da lei. Decreto só pode regulamentar lei. Um decreto não pode nem criar direitos que vão além dos previstos na lei, assim como também não pode cercear direitos previstos na lei. O decreto não pode nem mais nem menos do que a lei já estipula. Qualquer decreto que estipule mais ou menos que o previsto na lei é decreto nulo. Nulo. Não por ser inconstitucional, mas por não estar de acordo com a norma, da qual ele é apenas uma ordem ao serviço público. Ordem, às vezes, até mesmo à própria comunidade como um todo, ao próprio usuário do serviço, mas que apenas a torna aplicável. Se você admitisse que o decreto pudesse limitar direitos ou estender a aplicação de direitos, seria conceder poder de legislar para o chefe do executivo. Que, lembrando mais uma vez, o nossa tara antidespótica, isso aí não pode, não dá, não se aceita. Ainda tem medida provisória e tudo isso, mas enfim. O discurso oficial é esse, o discurso formal é esse. Mas se nós vimos que a norma que mais vale é a mais baixa, então o decreto, muitas vezes, é o que norteia todo o funcionamento da máquina. Servidores públicos aplicam decretos, não aplica lei, decreto. Aplica a lei da forma que o decreto manda aplicar. Se o decreto manda aplicar a lei para além do que a própria lei diz que serve, se o decreto manda aplicar a lei dando menos do que a lei dá para as pessoas, então é assim que a máquina vai funcionar. Todos os atos nulos, todos os atos nulos. Que por um lado diz, o servidor agiu de boa fé. A boa fé de achar que agia por legalidade. Mas o Estado não atendeu à legalidade. Estava além da legalidade. Então veja que a legalidade depende da validade. Para que eu possa anular o ato e favorecer alguém contra o Estado. Mas raramente alguém da máquina é responsabilizável por isso, por conta da boa-fé. Legalidade é o mais simples e é o que há o maior número de decisões sobre ela. E é o que é a maior unanimidade. Boa parte das discussões sobre legalidade, no final das contas, não é quando, o que significa o princípio, quando ele é aplicado e quais as consequências. As consequências são muito claras. Anula-se o ato. Tudo retroage, como se o ato não tivesse existido. O responsável, ou a prova de má-fé, ou então ninguém é responsável. Sim, essas são as consequências. Unânime. Muito difícil ver algo fuja disso. Incidência. Quando que incide o princípio da legalidade? Basicamente, em torno de qualquer ato em que pese dúvida quanto à norma que autoriza ao servidor público ou ao serviço público fazer o que fez da forma como fez. É sempre que você questiona o fundamento do ato. Porque a regra no serviço público é a ausência de liberdade. Você não faz o que faz porque quer. Não há querer. Vimos isso. Não há querer. O seu querer é querer de outro. Você é só corpo, cavalo de Umbanda, no qual o espírito baixa em você e você age. É o espírito da lei que está em você. O você agir sem espírito é nulo. Nulo. Sempre que há esta ação e há dúvida, há questionamento possível, plausível, quanto ao fundamento da ação, quanto ao querer que levou a agir. É o mais antigo dos princípios. Mesmo quando não era norma constitucional, o judiciário já tratava como princípio e já aplicava como critério de solução de casos concretos. Na verdade, transformado em texto constitucional, você só pega a mesma sequência de decisões anteriores e, por inércia, as mantém. Só que agora as mantém dizendo que repeti-los é interpretar a Constituição. Mas é só fazer o que já fazia. Fazer o que já fazia. Impessoalidade. Impessoalidade é ótimo, porque eu sei que a regra é você não ter vontade. Eu sei que a regra é você ser nulo. É ser tubo de PVC, no qual a água flui. Mas você, tubo, é nada parado na parede. Ora, mas o fato é que há uma série de atos da administração, uma série de atos praticados por servidores públicos, que são praticados sobre a tal da discricionariedade, que é justamente uma liberdade que você tem, liberdade essa criada por lei. Criada por lei. Fora o fato de que, ainda quando não reconhecida a discricionariedade, há atos praticados que são atos, dirão, interpretativos. Atos interpretativos, não de lei, mas interpretativos de uma situação de fato. É o caso citado do guarda de trânsito que multa alguém que avança o sinal. Ele interpreta. Quando você interpreta fatos, ou quando você age dentro dos limites da discricionariedade, e portanto você já tem aí a dica para duas hipóteses de incidência, duas circunstâncias em que, para os quais você apela para esse princípio. Sempre que você tenta questionar a forma como alguém interpretou uma situação de fato, ou então quando há uma decisão discricionária da administração pública. São os dois momentos em que você mais apela para esse princípio específico da impessoalidade. O que seria a regra da impessoalidade? O não ser pessoal, o que seria? Toda ação pública, todo o funcionamento da máquina pública, todo o Estado é pensado a partir de um telos, de um fim. Lembra aquela ideia do Estado pensado como Estado social? E das consequências, do impacto que isso gera na administração pública. Sim, porque eu passo a pensar o Estado e a administração não mais como aquele que manterá a ordem, mas como aquele que tem um papel ativo na sociedade e, portanto, uma finalidade a ser atingida. Agir de acordo com a finalidade do Estado, as finalidades últimas do Estado, a razão de ser da máquina administrativa, é agir de forma impessoal. Contrariar essa finalidade, aquilo que se entende ser a razão de ser, o motivo da existência do Estado, a sua missão, o seu papel para com a sociedade, negar isso é necessariamente ser pessoal. Ser pessoal. Disse que você é pessoal, não quando se produz prova de que você agiu movido por intenções outras, que não a do bem da máquina pública. Disse que você foi impessoal quando aquela decisão sua ou aquela interpretação de fato, ela está em desacordo com as finalidades do próprio Estado. Estranho isso. Porque a impessoalidade não investiga se você foi pessoal ou não. Não investiga. Não é estranho? Não é estranho? Um exemplo muito curioso. E exemplo esse que lembra que os princípios se misturam. Claro, porque se a hipótese de incidência deles não existe, então é claro que a gama de casos, circunstâncias de fato, em que princípios são aplicáveis, é muito maior do que a gama de circunstâncias de fato em que regras são aplicáveis. A regra, eu até trato como uma regra para cada caso. Sempre há a regra mais adequada para cada caso. Só pode haver um, é que nem Highlander. Lembra do seriado, do filme horroroso com Christopher Lambert? Um péssimo ator, canastrão de Hollywood. Só pode haver uma. Princípios não. Você pode aplicar 5 ao mesmo tempo, no mesmo caso concreto. Justamente porque eles não têm hipótese de incidência. Justamente porque a consequência é flexível e, portanto, é possível você arranjar uma consequência que atenda ao mesmo tempo 5 princípios diferentes. Ao mesmo tempo, a hipótese de incidência é que você diga plausível para incidir 5 princípios diferentes. Veja um caso de impessoalidade curioso. Curioso. Nomeação de servidor público para cargo comissionado. Nomeação. Eu lembro de uma figuraça, cara, Severino Cavalcante. Lembra de Severino? Tu se lembra? Pois Severino Cavalcante, ele, para nós, é muito lembrado pelo seu período como presidente da Câmara, como legítimo representante do baixo clero, da nossa casa do povo. Agora, eu conheci Severino Cavalcante, eu ouvi falar de Severino Cavalcante, nunca conheci pessoalmente, mas antes dele, já deputado, claro, mas antes de ser presidente da Câmara. É quando em Brasília a imprensa começou a encher o saco por conta de nepotismo. Nepotismo, à época, discutido não no judiciário, mas no legislativo e no executivo. Muito mais no legislativo, porque no legislativo era assuntoso o negócio. Na época pegaram alguns deputados que eram recordistas de nomeação de parente, cunhado, amigo, de abacate no gabinete. Chuta quem era o recordista dos recordistas, Severino Cavalcante. E Severino Cavalcante me solta uma pérola que entrou para a história da política brasileira. Que quando chegaram assim, falaram, olha, o senhor nomeou sua esposa e sua mãe. Se ele queria dizer que não, que elas têm capacidade, tá? Não foi pessoal. Só nomeou sua esposa. E Severino disse, oxe, assim mesmo, o cargo não é de confiança? Quem que eu vou confiar mais? Uma dorme comigo toda noite, outra me pariu. Ó. Não é legal? A impessoalidade quer dizer qual a razão de ser pública da existência de cargo comissionado. Sim, porque o cargo comissionado, ele é criado como todo cargo comissionado ou não, para uma tarefa, uma missão na máquina pública, uma razão, uma finalidade que são públicas, ora bola. O cargo pode ser ministro nomeado. Mas você ministro, nomeia ministro da saúde para quê? Para cuidar da saúde, tem uma finalidade. Tem uma finalidade. Em função dessa finalidade que você julga se foi atendido ou não. Qual a função de alguém num gabinete? Vai lá, você produz leis. Se você nomeia alguém que entenda da produção de leis, dá para justificar como alguém pessoal. Se você... Eu preciso de alguém para atender telefone, PABX, eu preciso de alguém... Enfim, seja lá qual for a função pública que justifique a existência daquele cargo, da forma como foi criada... Beleza, agora... As pessoas tratam os cargos em comissão como propriedade, sobretudo no legislativo, é zona. É meu. Nomeio quem eu quiser. Isso é ser impessoal. Isso é ser impessoal. Nomear parente, só pensando no princípio, não é necessariamente impessoal, desde que se justifique. Teve um caso muito curioso. Dois. Era um governador do Mato Grosso, ex-governador, tem 2 mandatos atrás, não lembro quem era, que nomeou a esposa secretária de saúde. a imprensa foi em cima, ele exonerou a esposa. Mas a questão é que a esposa dele era médica, sanitarista, pós-doutora em saúde pública, sendo que a tese de doutorado foi sobre o sistema de saúde do estado do Mato Grosso. Mas a esposa. Ah, a esposa. É nepotismo, é só para aumentar o salário em casa e tal. Aí tirou a esposa e botou no lugar um deputado estadual. Que o que entende de saúde, nem médico é. O que entende de saúde é, de fato, das vezes que ficou doente, dos remédios que tomou. É isso que ele entende. Mas não é em pesquisa. Atendeu muito mais a finalidade com a esposa do que sem ela. Então não é uma questão de causa e efeito. Não é automático. Não dá para automatizar a aplicação de princípios. Claro, porque não é lógica formal. Nem tudo nunca, nem nada sempre. É tudo circunstancial. Tudo depende do conjunto de justificabilidade. O que eu dou para você é o caminho do discurso da justificabilidade. O que deve ser justificado? Em função de que deve justificar? Mas nenhum dos exemplos citados pode ser tido como paradigma universal para a partir daí você julgar tudo, entendeu? Entenda a lógica do caso concreto. Não trate o caso concreto como norma a ser aplicada agora e como regra geral, entendeu? Essa universalização não dá para ser feita. Ele é um caso assim, que constitui um prejuízo de nomeação e exoneração. Uhum. Aí quando a Constituição fala em nomeação, aí ele já explicitamente incluindo coisas de parecer a pinta tal segundo integração no negócio, aí é permitido ou não é permitido? Se o caso é esposa, a mulher é especializada, mas não pode, mas não é livre nomeação. O livre nomeação, a liberdade da nomeação que dá aí, não é liberdade de escolha de quem ocupa cargo. A liberdade de nomeação e exoneração é liberdade no tempo. Eu estou livre para a qualquer tempo. Porque a regra é a não liberdade. A regra é o concurso. O concurso é um critério que eu não digo quando fazer, eu tenho uma série de regras que eu tenho que obedecer para fazer concurso, eu tenho que ter edital, eu tenho que publicar com antecedência. Esse não, é uma forma livre. Livre, porque eu não preciso de lei, eu não preciso, entendeu? A lei cria o cargo, mas uma vez criado, eu que é me dado o poder discricionário para, no tempo em que eu quiser, colocar e tirar alguém. Eu tenho liberdade no tempo, mas eu não tenho liberdade quanto... Essa liberdade não quer dizer, boto qualquer um. É diferente, é diferente. Boto qualquer um. Limitação objetiva de parente na Constituição Federal não existe. Não existe. Existe na Constituição do Estado do Espírito Santo, especificamente. A nossa tem. A do Estado do Espírito Santo tem. E não é restrição de nomeação. Não restringe nomeação. Restringe trabalhar de forma subordinada, na verdade. Você não pode ter parente até o segundo grau trabalhando diretamente com... enfim, com parente. Não pode ter parente até o segundo grau com relação de hierarquia direta dentro da máquina. Isso não pode. Isso vale só para nomeado, é para nomeado e para concursado, inclusive. Vale para os dois. Mesmo concursado não pode trabalhar sob a chefia de parente até o segundo grau. Vale para os dois na Constituição do Estado. Na Constituição Federal não há regra, mas há aplicação de princípio. Como eu disse há pouco, o princípio você não aplica só um ao caso, às vezes vários ao mesmo caso. A interpretação de princípios que cria a regra antidespotismo é uma soma de impessoalidade, moralidade e eficiência. Os três, os três. A nomeação de alguém para cargo público tem que ser ao mesmo tempo impessoal, ao mesmo tempo moral e ao mesmo tempo atender a um critério de eficiência. Quando eu estava estudando ainda na faculdade de turismo, havia um secretário de turismo no estado que era técnico. O governador então tirou o secretário, colocou uma senhora no lugar dele, e ela teve a capacidade de falar na sala de aula nossa, quando ela visitou, que ela só foi ficar de cara de secretário de turismo porque ela viajava muito. Aí ela foi, né? Aí, na sala de aula, você me questionou, né? Poxa, mas então ele tem um secretário de saúde. Ele é só secretário. Porque ele está doente demais. Então, às vezes, os critérios de ser técnico, ser político, ao invés de ter um equilíbrio, né? Hoje eu tenho isso assim. Né? Não acontece geralmente nas prefeituras, nos estados. Né? Se, por exemplo, tivesse. Não vou te dizer também que todos os secretários de crise são de não. Mas se pelo menos tivesse equilíbrio entre um técnico e um político, e os dois em sintonia fazendo a coisa acontecer, teria então esse equilíbrio, teria essa sinergia e realmente o processo aconteceria de bom grado. Só que não tem quando o Lula nomeou o Paulo Freire. E todo mundo falava que ele era um cara que ia viajar, que primeiro, mas na verdade o cara deu uma cara. Deu assim, colocou a cara dele naquele ministério. Aí já agora tem que a marca vai fazer um horário. Né? Vai fazer esse mistério, mas o Paulo Freire, quando ele entrou, ele viajou o Brasil todo contigo. É porque aconteceu uma coisa engraçada com ministro e secretário. Ministro, secretário de Estado e secretário municipal. Porque quando você avalia a nomeação de alguém para cargo comissionado, veja, ministro, secretário de Estado, isso não é cargo comissionado. Não é? É diferente de cargo comissionado. É ato de chefe de poder executivo. Entendeu? Esses casos de nomeação por chefe de poder executivo ficaram de fora. Porque quem cobrava esse tipo de atitude, esse tipo de ação? Ora, era outro poder. Você ia um poder contra o outro. Geralmente o judiciário. Olha o seu judiciário. Esse cara nomeou esse sujeito aí para esse cargo, essa funçãozinha, nesse órgão e tal, mas isso não atende aos princípios da moralidade, é filho dele, é amante dele, alguma coisa assim. Ia para o judiciário. Quando se trata da máquina abaixo da chefia do Poder Executivo, o judiciário declarava, não atende princípio, essa nomeação é irregular, ele tem que ser exonerado imediatamente, o cargo tem que ser suprido por outro, etc, etc. Agora, quando era ato do chefe do poder, o judiciário dizia, não posso fazer nada porque é o princípio da separação de poderes. Porque esse cargo de chefe de ministro, secretário e tal, é cargo de natureza política. Portanto, o critério é político, não é técnico. Abaixo dele é técnico, acima é político. Se é critério político, eu não tenho competência, pelo princípio da separação de poderes, de dizer em termos políticos quem é o melhor político. Porque a escolha política é mesmo do chefe. Que, por sua vez, já é alguém que politicamente foi escolhido pelo povo. E aí... eu não posso atravessar a nomeação. Eu não posso. Então, não há órgão, não há controle. O engraçado é que isso começou a mudar. Foi? Não é só político, porque, por exemplo, numa prefeitura, normalmente, a política entra na nomeação dos trabalhos do secretário de Estado, e não se anterior à conclusão de negociação. Mas, muitas vezes, eu falo que é técnico. É técnico, mas a regra para o judiciário é política. O que importa? Eu não tenho competência. É o que ele usa para não fazer nada, entendeu? A questão da impessoalidade. Se houver machismo e assembleia, tanto federal, tanto a empresa, não assume nada, tem só o salário dela, lá tudo no universo, o salário dela, o deputado, o vereador, esmiuçando, pelo seguinte, os cargos comissionados, eles são criados por lei. A lei que cria, define para que serve o cargo, qual é a finalidade. Se não definir para que serve, cria dentro de uma estrutura administrativa burocrática que também foi criada por lei e que a lei que a criou diz para que ela serve, para que ela funcione. O tom da técnica está na lei que cria. Mas esses cargos de natureza eminentemente política, não. O presidente cria ministério para fazer a política que ele define que é a política. E, portanto, o bom técnico está diretamente ligado ao técnico que executa tecnicamente a política que é tida como ato de liberdade do chefe do poder executivo, municipal, estadual. É por isso que o Supremo... Eu não posso dizer o que é o bom técnico, porque o bom técnico depende do que é a política, e quem define a política é ele. Se eu nomear, eu estou definindo política. Não posso definir política, sou judiciário. É aí que fica. Mas o engraçado, é só um parênteses, é que você começa a criar dispositivos para poder avaliar o atendimento desses princípios, mesmo para agentes políticos, porém, não vindos de outro poder, para resolver o problema da separação, mas dentro do próprio poder. Cito dois exemplos. O tal controle externo, que de externo não tem nada, é interno, do judiciário, feito pelo Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça é órgão do Poder Judiciário, mas é órgão do Poder Judiciário que tem o poder de interferir, de avaliar e de julgar a impessoalidade, a moralidade e a eficiência de nomeações, mesmo para aqueles que exercerão cargos onde até então entendia-se que ato de escolha política do chefe que nomeia e tal, dentro do judiciário. Dentro da administração, os conselhos de ética, daquele para o qual Paulo Hartung me botou na roubada de ser nomeado para esse troço. Era o tal Conselho Superior de Ética Pública que mudou de nome. Conselho Estadual de Ética Pública. É porque Conselho Superior pressupunha que haveria um Conselho Inferior, e não tem, só tem um, então. É hoje. Eu participo. Cristiane Mendonça. É, a gente foi nomeado tem três semanas, então não decorei o nome de todo mundo. O Mano Orlando Calimã. Somos sete. Do direito mesmo, assim, Espírito Santo, tem dois, eu e Cristiano. Eu sou porra louca. Tem um padre, um pastor, um político, dois, três professores, enfim. É uma zona. Oi? Não tá, né? Oi? O quê? Não. Tem um modelão, claro. Tem um modelão, a gente está discutindo em cima do modelo. Na verdade, a gente está discutindo com... Pontualmente. Eu tenho uma ideia do conselho, assim, que é mais metodológica, né? Porque ele é órgão consultivo também. Então a ideia é que a gente crie parecer, mas que não seja só a resolução do caso, que o caso venha com parecer junto. Porque o importante do conselho não é dar regra de conduta ética, é explicar como nós chegamos àquela conclusão para tornar as pessoas conscientes do que fazem no final das contas. Eu quero comungar com as pessoas o critério que a gente usa para decidir. É isso que eu... E outros, não. É só a decisão e pronto, vai dar muito trabalho, isso é complicado. Se é complicado é porque não é ético. Foi. Já tem gente punida de acordo com o código de ética, no final das contas. Tem censura publicada e tal, e o conselho, não, o que define diretriz, não existe. É. E agora existe e não funciona ainda, porque está em fase de construção, na verdade, está em fase de construção. Mas a ideia, isso Arthur deixou bem claro, a lei deixa bem claro. Não para as comissões em cada um dos órgãos, mas para o Conselho Superior, a ideia é que possa ser um órgão interno ao próprio poder e que possa exercer esse tipo de juízo dentro do próprio poder, inclusive para aqueles que exercem esses cargos na treta política, secretário mesmo. Secretário. Encher saco do secretário em tese é nosso. E tem coisas cretinas ali. Conflita porque tem uma lei complementar estadual, que basicamente o código de ética é quase cópia de parte da lei complementar, que por sua vez é a lei que regulamenta ato, não é, da corregedoria. Mas a questão é que a corregedoria, ela tem um perfil, assim, a gente tenta separar pelos dois, mas o que vai acabar acontecendo é mudar a lei complementar. A lei complementar vai ser alterada. O perfil será o seguinte: corregedoria estritamente jurídico mesmo. Punição jurídica de acordo com o Estatuto do Servidor Público. Vão aplicar estatuto. Conselho de Ética, consultivo, órgão consultivo. Chefe de Estado, não é? E com poder punitivo, que é aquela punição da censura. mas exoneração mesmo por conta de corregedorias. Corregedorias. Um com perfil mais judiciário mesmo. Outro com perfil mais flexível de órgão de poder, porque você trata com questões que são ligadas mesmo à interpretação de princípio, aplicação de princípio, em casos de natureza política. Então, o político não está separado, é função política. É julgamento político. Não tem como não ser. A ideia é que as corregedorias não sejam julgamento político, seja jurídico, estrito senso. É norma, aplique e vai, é preto no branco. Ali é o político. E justamente por ser político, é que o critério tem que ser explicitado. Não, a política é essa e é por isso. Tem que ser justificado. É por isso que a decisão tem que vir parecer. Não dá para decidir sem parecer. Sem tornar público na própria decisão. Ainda que seja consulta. Não é decisão sobre casos concretos. É consulta. Mas tem que deixar claro os porquês. A ideia, o que eu defendo para o regimento é a ideia de que haja manifestação pública. É perigoso criar conselho de ética. Porque se for levar a sério. Agora a PM está fora do cururu. Por isso. Só pega os servidores civis. Bombeiro e polícia militar está fora. Mas a ideia é que se for levar a ferro e fogo é complicado. Eu estou lá, vou dando a minha de maluco, entendeu? É porque eu não ganho nada. Ser mandado embora, mas mais ou menos tem estabilidade 2 anos, é mandato mesmo, não pode, não dá para ser caçado. É. Não ganho nada, também não dá para ser caçado, então posso encher o saco de um monte de gente? Não ganho nada, mas também ninguém me apurrir, então. É, a ideia é essa, eu vou fazer o que eu acho certo, entendeu? Vou fazer, eu vou declarar. Da mesma forma que essa. Eu dou aula, faço essa agenda, e está na internet, quer dizer, o que eu falo em sala de aula, você não precisa contar para os outros artigos de fofoca. Qualquer um acha na internet, no final das contas. Então é uma ideia de publicidade mesmo, entendeu? É, um cara que lança um livro de Maquiavel vai com conselho de ética, não é legal? E o próximo trabalho de filosofia e espírito senso vai ser sobre a ideia de prudência. A prudência como ética. É a ética de Maquiavel. Eu já defendo no livro que Maquiavel não é um autor amoral, como a maioria diz. Há uma ética em Maquiavel. Só que a ética não é ética platônica, não é ética idealista, aquilo que a gente está mais acostumado a chamar de ética. Não é ética de princípios. A ética porque é um valor. Maquiavel atribui valor e há um sistema de atribuição de valor às ações políticas. Se é um sistema de atribuição de valor, se é a liberdade, se é a ideia de consciência, a ética. É isso que eu trabalho. Então eu quero trabalhar com a ideia de prudência. Mas não só em Maquiavel, mas todos os autores que seguem o mesmo esquema. A começar por Aristóteles, que escreve um livro chamado Ética de Nicômacos. A ética de Nicômacos não é ética de princípio. É prudência. É prudência. Começa dele. Que é a única ética cabível para situações circunstanciais e que envolve política. Não dá para agir por princípio rigoroso. Princípio que vira regra mesmo. Princípio que é uma ética de princípios que é kantiana. Faço sempre o mesmo. Não dá para fazer sempre o mesmo se as questões são absolutamente singulares. A ideia de princípio como critério de decisão no direito é justamente essa flexibilização. Por que eu não crio regra sobre o que é moralidade? Porque não dá para criar regra sobre moralidade. Não dá. Porque eu teria que criar uma regra que tivesse uma hipótese de incidência que valesse de forma objetiva para todos os casos. Como é que eu crio hipótese de incidência objetiva para moralidade? Se eu não sei qual é a imoralidade que vem por aí. Se eu criasse, eu impediria algumas imoralidades, mas ao mesmo tempo autorizaria outras. É que nem crime. O crime impede algumas práticas sociais que se chama de criminosas. Mas tem outras que são imorais, que são irritantes, que são violentas, mas que você diz, está permitido justamente por não ser crime. Aí não dá. Ou cria um princípio que não define nada, justamente para querer pegar tudo, ou cria um que proíbe de forma muito objetiva umas poucas condutas, mas outras tantas praticamente libera. Não dá. Não é objetivado. Não dá para criar um conselho político com ética de princípio. Tem que ser a ideia de prudência. A ética aristotélica é a única que cabe. Platão não cabe lá dentro. É engraçado que as pessoas que vêm de igreja, a ética religiosa é a ética platônica. pressupõe metafísica, pressupõe Deus, pressupõe isso tudo. Então o embate é muito bom, assim, as discussões teóricas são muito legais. É claro que ele não chegou a nenhuma, mas eu estou esperando esse dia, assim. Né? Já estou com o discurso preparado na manga, assim, de antemão, para ver o que sai. Mas a criação do conselho, a ideia é justamente exercer essa função interna ao próprio poder. Porque no que depender de judiciário, é estranho. O conselho de ética, ninguém ganha nada. É nomeado e tal. Mas ele tem um poder de julgar que nem o judiciário tem. Que é interno à própria estrutura. Isso é curioso. Isso é curioso. É a mesma coisa que o Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça tem poderes próprios que o próprio STF não tem. É... Oi? Não. A porta de abertura para isso foi a própria criação do Conselho Nacional de Justiça. Em que essas questões de separação de poderes, de poder dado a conselho, inclusive poder normativo dado a conselho, foram todas resolvidas em discussões que envolviam o Conselho Nacional de Justiça. Como regra geral, os critérios gerais criados pelo Conselho Nacional de Justiça valem também para o Conselho Estadual de Ética. Você colocou a sua justiça em reunião, falando do segredo da cabeça de quem escreveu. Também no meio do aspecto, no momento que a lua ainda não explicava o Conselho de Ética, mas eu não sei se ele vai saber. Publicidade. Publicidade e democratizar as decisões. Quanto mais compartilhar com a sociedade os dilemas, mais se justifica. Quanto mais você dividir o peso moral com as pessoas, mais justificado. Ao mesmo tempo, o problema é com as pessoas. Mas ele estava dizendo a intenção das pessoas, estava dizendo as pessoas, a intenção delas é que o carro é diferente. Nós podemos dar publicidade ampla aos critérios, mas não podemos dar publicidade aos processos, aos punidos, às punições. A não ser depois de punido. Entendeu? O critério eu posso explicitar, mas julgamento não, para preservar a pessoa. Porque assim que alguém é acusado de alguma coisa, em tese, as comissões começam a funcionar. Isso afeta mais as comissões do que o conselho. Porque o processo mesmo direto do conselho é muito pouco. A comissão é que está ferrada. As comissões funcionam por sigilo. O conselho não. O conselho tem muito menos questões sigilosas do que as comissões. Nas comissões quase tudo é sigiloso. Para o conselho nada é, no final das contas. Tá, alguns poucos processos que começam lá, mas é muito pouco. O jeito que está ficando o regimento vai ficar muito pouca coisa. É bom, porque assim trabalha pouco. Quem é que não gosta de feriado? Vamos aí. Deu para entender essa do controle? Olha, e a moralidade? Tão discutida aqui. A moralidade é o mais complicado deles. O mais complicado. E é o que apresenta o maior grau de dissonância, de diferença de normas que dizem incidir e ao mesmo tempo de normas, não é, que atribuem consequências a essa incidência, pressupondo ela já resolvida. Moralidade é o mais difícil. Mais difícil. Disparado. Disparado. Há alguns casos em que se repete. Uso de recurso público. Uso de recurso público. A UFES, curso de direito da UFES, ficou com nota no Enem aí, no ENAD. Enem, ó. No ENAD, no provão, os alunos ficaram com nota máxima. Nota 5. Foi o único que ficou com nota 5. Estamos esfregando isso na cara dos outros. Lá dentro a gente nem comemora muito, porque... Oi? O curso. A nota dos alunos foi 5. Foi o único que tirou 5. É porque são dois critérios, são duas notas. A administração ficou com 5 e 5. A gente ficou com 5 e 4. A primeira nota, esse 5 primeiro, é porque é uma nota dos alunos mesmo. É a média dos alunos no ENAD. A segunda nota é a capacidade de agregação da instituição. Tem a diferença entre o aluno que entra e o aluno que sai. Quanto maior a nota, mais você agregou. é porque é muito mais merecedor dessa segunda nota alta. O curso em que o aluno entra muito fraco e sai muito forte, tipo, entra o aluno de Enem, aí Enem mesmo, sucesso e tal, nota 2, e sai nota 5 no ENAD, quer dizer, você conseguiu agregar muito nesse cara. Você fez ele produzir muito ao longo do curso. Agora, se o cara já entra no nível alto, entendeu? E sai nível alto, você não fez mais por sua obrigação. Entendeu? É de manter ali o negócio, comparado com outros. Né? Curiosamente, o curso de direito ficaria com 5,5 se os alunos que entrassem do vestibular fossem piores. É uma forma de melhorar o índice. Ou então, se nós, comparados com a média nacional, fôssemos melhores ainda. Melhores ainda. Comparado com a média dentro do Estado, foi uma lavada. Uma lavada. Porque na média bruta dos alunos, ninguém chegou a 5. Só nós. E mesmo na capacidade de agregação. Nós temos capacidade de agregação 4. Outros poucos têm também capacidade de agregação 4. Mas são poucos. Curiosamente, alguns que têm capacidade de agregação 4 são alunos cuja nota geral dos alunos é muito baixa. É porque são um cara muito ruim. E ele saiu de lá um pouco menos que muito ruim. Mas esse um pouco menos já fez uma diferença boçal. Então, capacidade de agregação sobe. Fica muito alto. Com o vestibular disputado, que é o da UFES. Com alunos que já entram, é disputada a tapa a vaga. E você consegue ainda capacidade de agregação 4? Pô, tá. Comparado com a média nacional, tá muito bom. Tá muito bom. Né? A gente tá pau a pau com o USP, cara. No final das contas. Na média geral. O que um aluno da USP consegue fazer numa prova, numa avaliação dessa, é a mesma coisa que um aluno da USP faz. Não tem muita diferença na avaliação bruta, no resultado final. A capacidade de agregação da USP está pior que a nossa, porque o vestibular da USP é mais disputado que o nosso. Então, as coisas vão variando em função disso. Mas dá um resultado comemorado nosso. A pessoa, vamos fazer uma festa. É bom. Ninguém quis fazer. Primeiro que eu acho que a gente só pode fazer quando tirar 5 e 5. Quando tirar 5 e 4, não vai fazer festa nenhuma. É só obrigação. Mas, quando tinha o provão do MEC, não era um A, é A, B, C, então A, o último A, cara, era uma festa no CCJF, uma festança, mas foi uma festa de arromba, churrascada, não sei o que e tal. A festa foi tão grande que meu amigo, o Tribunal de Contas foi em cima querer saber, meu amigo, trouxe de onde essa grana? Né? Quando viram que não tinha saído um centavo da UFES para fazer a festa, aí tranquilizaram, mas a gente teve que provar, entendeu? Criou um trauma. Não, festa, não vou fazer festa, vai chamar atenção, ainda que seja um ratapá, ninguém vai acreditar. Vamos deixar por conta e tal. Né? Mas é um caso típico de você usa dinheiro público, em que o uso do dinheiro público em si, qualitativamente, é medido por critérios ditos morais. Uma moralidade do gasto público. Que leva a um gasto que é lícito, está dentro do previsto em todas as normas, inclusive orçamentárias, para o gasto. Atende ao princípio da legalidade. É impessoal. Porque bem ou mal você não faz para favorecer você mesmo, não há nenhum ganho pessoal, não há nada. Mas não é moral. Mas não é moral. Bom, no caso da Operação Navalha, tem um de moralidade aí, que não falta. Há um caso, e me perdoem porque eu devia ter dito isso antes para manter uma coerência, que envolve moralidade e impessoalidade. Outro caso muito evidente de impessoalidade e que é tratado simultaneamente como imoralidade é quando há gasto público para autopromoção explícita. Gasto público para autopromoção explícita. César Maia, prefeito do Rio de Janeiro. Houve uma mudança daquela tarifa de táxi, da bandeirada do táxi. Quando muda, você tem que ir no sindicato, o táxi, um por um, para o cara ir lá e regular o taxímetro. Enquanto não regula, todo mundo anda com tabelinha, que são poucos técnicos, então leva um mês aí até regulamentar todo mundo. Então, durante um mês, rodando com tabelinha. A tabelinha, de um lado, é o valor, a taxa de conversão. O que deu no taxímetro em reais vale isso. Do outro lado, eram 3 meses. A cada mês vinha uma tabelinha com um desenho novo. Que você prega, a tabelinha fica com um lado virado para dentro do carro, o outro virado para fora. Se é virado para fora, você bota um desenho qualquer. Ele produziu 3. César Maia. Primeiro mandado dele como prefeito. 3 tabelinhas. A primeira delas, o desenho era respeite o turista. Rio, respeite o turista. Legal. É uma propaganda, porque é a prefeitura que gasta grana para fazer esse troço. O segundo deles, era uma campanha, use camisinha, um troço desse para perto do carnaval. Nem que eu acho inutilidade fazer campanha de camisinha no carnaval. Ninguém faz sexo no carnaval, faz na Semana Santa. Carnaval você se cansa, enche a cara, ninguém vem saco para transar. Semana Santa que é bom fazer campanha para camisinha. Inverno também, é no verão, é o verão. Não, é no inverno, você fica em casa, cobertor. No verão vai pra praia, volta com o corpo queimado. Não toca não, quem é que transa assim? Ninguém, não sabe. Todo mundo suado, é insuportável. Inverno é muito mais propício para essas coisas. A terceira é que foi o problema. A terceira, ele me bota a cara do Fernando Henrique e diz assim, Fernando Henrique, presidente do Brasil. Fernando Henrique não pediu para fazer isso. Ele fez o que quis. É claro, ele queria puxar o saco, Fernando Henrique. Mas ele justificou dizendo, olha, veja, a maioria das pessoas, muitas pessoas não sabem quem é o presidente. Eu acho importante que as pessoas saibam quem é o presidente. É educação. Veja que isso foi considerado imoral, mas não impessoal. Não impessoal. Porque não é a foto dele, César Maia, que está ali. Se César Maia fizesse uma tabelinha e botasse a cara dele, César Maia, prefeito do Rio, entendeu? Seria impessoal, porque é promoção explícita, e imoral. Já que ele botou só a cara do Fernando Henrique, não a dele, é só imoral. Porque promove alguém com dinheiro público. E é imoral promover alguém com dinheiro público. Porque é o uso não público do dinheiro público. A imoralidade é associada sempre a esse uso não público de recurso público. O uso não público, ainda que não seja recurso, mas da máquina pública em si mesmo. Voltando ao coitado do agente de trânsito. Eu estou insistindo no exemplo por falta de criatividade, não é porque eu fui multado ultimamente. Não tenho nada contra agente de trânsito. Mataró, agente de trânsito. Além de agente de trânsito, ele é corno. Acontece. Ele chega e diz assim, eu sei quem é o Ricardão. Eu conheço esse babaca. Eu sei qual é a placa do carro dele. Eu vou anotar aqui que ele avançou esse sinal. Ele nem passou aqui hoje, mas eu vou anotar. Já tem moral. Porque é um ato que serve não para aquele fim da multa, disciplinarizar o trânsito através de uma punição pecuniária. Não é para isso. É para vingança. É imoral. É impessoal, é imoral. Veja que os atos se confundem. Se confundem. O bom exemplo para explicar a separação é o da tabelinha em que tem a cara de outro. Uma pessoalidade que não minha, mas de outro. Ainda que eu não ganhe nada diretamente com isso, mas é imoral. Que é um gasto de dinheiro público para aquilo que a máquina pública não foi feita. O mesmo acontece com o desvio de função da máquina toda. Quando a máquina é usada para atender uma finalidade ou outra que não é dela, é imoral. É tido como imoralidade. Propaganda é um problema. É um problema. Porque Tem um quebra-cabeça, tem um quebra-cabeça, tem uma parte mais escura, que faz, tá vendo, um desenho de um agarro. Aí então, o tema de uma palavra é resolver a automação. É a primeira verdade. A gente está vendo a regra, né? São bons exemplos. O governo cria logotipo agora, viu? Todo governo tem o seu logotipo. O do Lula é esse todo colorido, né? Brasil, país de todos. E lema, e layout. Há discussão sobre layout e tal, porque, ainda que você não... Porque antigamente era assim, governo João Figueiredo. Governo, na época do governo militar, você botava o nome do cara. Aí você fala, não pode botar o nome porque é pessoal. Mas bota lema em sigla e eu tô assim, todo mundo faz isso. Sim, pessoal, o que você vê aqui, eu já tá. Isso aqui é do tempo do Lula, porque... Isso aqui é do tempo do Fernando Henrique, ele tinha um símbolo diferente. Isso aqui é do tempo do Collor, que era o verde e amarelo. Todo mundo tem o símbolo. Seria uma forma de... Há discussão sobre essa impessoalidade. Outra é para propaganda mesmo. Ainda que seja impessoal e ainda que seja de obra pública. Para escapar disso, você faz propaganda usando... Você fala de propaganda, desde que o recurso seja público. Você está dor de cabeça. Inauguração da Fernando Ferrari, que na propaganda estava aí. Inauguração da Fernando Ferrari, aí apareceu o governador, e aparece todo mundo, e prefeito fazendo discurso. Mas não saiu dinheiro da prefeitura nem do Estado. Foi o dinheiro da empreiteira que fez a obra. O mesmo que o negócio de telecomunicações, a TV e a telecomunicação e tal. A conta oficialmente quem paga é a empreiteira. É óbvio que deve ter uma jogada aí do tipo, você ganha a licitação, mas ó, tem que fazer propaganda. E pior, você pode até licitar a propaganda, o que é pior. Você até pode. Deu para entender esse princípio? Vamos almoçar, que horas são, por gentileza?